peraí, se eu me lembro bem, foi você quem disse que era melhor assim. Fui inocente, você colocou ponto final naquilo que jurou que era pra sempre. E engraçado, né? Depois que você tanto me pisou, agora tá pegando no meu pé. Eu já conheço essa história. Quem bate esquece, quem apanha tem memória. Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda. Fernanda, você não vai me convencer com essa sua carinha de santa. Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda. Fernanda, você não vai me convencer com essa sua carinha de santa. Fernanda. Amor Ivo Neves, essa é sucesso, papá. É pra tocar no paredão. Depois que você tanto me pisou, agora tá pegando no meu pé. Eu já conheço essa história. Quem bate esquece, quem apanha tem memória. Fernanda, você tem...